Estamos aqui na segunda noite da Expo Gala. Como é que se sente? Eu penso que nós temos um cartaz dentro dos condicionalismos, como eu disse. Temos um cartaz extremamente apelativo e nota-se que a feira tem, arrasta muitas pessoas, e hoje nota-se isso também ao número de pessoas. Este será? Tal como ontem, por isso eu acho que estou contente, estou feliz. Esta foi uma boa aposta e será uma das grandes noites que vai atrair mais pessoas ao Liberdade Hospital. Eu penso que não, que haverá grandes noites, como a função pública, o Agir, ontem o Alta Frequência, o Peruca. São o que é a Quinta do Bill. Tenho ouvido muita malta nova, que fiquei estranhamente, às vezes vou perguntando quem é que vocês gostam mais, mas prometo que para o ano teremos um grande concerto com um artista internacional. Este ano não foi possível, derivado aos condicionalismos financeiros, mas para o ano teremos um modelo de Expo ligeiramente diferente deste, numa ruptura muito com o passado, e teremos um grupo internacional que com certeza vai trazer pessoas a Oliveira do Hospital das grandes cidades. Muito obrigada.